Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e hoje eu estou aqui acompanhado do Thomas para a gente conversar um pouco sobre o seminário História Política do Brasil, o primeiro seminário da página Civilização Ocidental, que vai acontecer em junho. E aí, Thomas, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Ronaldo. Prazer conversar contigo e um prazer também esclarecer um pouco essas dúvidas, apresentar nossas propostas, enfim, tudo aquilo que circula esse evento desenvolvido com tanto apreço e que toca em necessidades tão caras de nossa intelectualidade tupiniquim. Beleza, Thomas, de onde surgiu a ideia de fazer o seminário sobre história política do Brasil? Bom, nós já tínhamos, ao longo dos últimos 2 anos, realizado dois eventos, dois congressos, sobre temas que alcançam demandas culturais bastante expressivas nas necessidades, nacionais. Afastadas essas demandas da ideia, vou dizer assim, de um debate essencialmente temporal. Só que isso não representa, de nossa parte, que ignorássemos essas mesmas demandas temporais. Assim, nós estávamos pensando, eu e o meu amigo pessoal e professor renomadíssimo Marcos Boeira, em realizar algo que alcançasse um pouquinho essa temporalidade que nós tínhamos alcançado de modo, vamos dizer assim, indireto nos nossos dois primeiros eventos. Assim, pensamos em organizar e uma iniciativa que pretende organizar, de certa forma, o debate sobre a política nacional e a compreensão sobre os valores políticos nacionais. Assim foi pensado em um café, nós estávamos conversando sobre os bons êxitos desses dois eventos, principalmente do nosso segundo congresso, e dessa conversa entendemos que seria legal organizar algo que toque, vamos dizer assim, essencialmente nos nossos anseios temporais. Embora, claro, que algumas palestras, como por exemplo a palestra sobre Anchieta, é uma palestra que alcança sim compreensões metafísicas, mas isso não significa que a temporalidade não vai ser apresentada a partir dessa biografia. Ou seja, nós estamos fazendo um evento historiográfico, um evento material, não um evento materialista, nós não somos marxistas, mas um evento material no sentido pleno dessas necessidades temporais que tocam a nossa matéria em si e as nossas grandes demandas. Então foi realizado mais ou menos dentro desse formato. Como possuímos uma boa equipe por trás, dentro desse escopo, nós temos inclusive a tu, Ronaldo, foi tranquilo de realizarmos esse evento e por já desfrutarmos aí de uma boa tradição em matéria de ações que tocam a promoção de cultura, convidamos um time muito respeitado, e um time respeitado e respeitável, para que eles auxiliassem aí a nossa missão de transmitir alguns esclarecimentos sobre esses temas que eu circulei superficialmente. Então reunimos esse time, temos uma equipe por trás dando toda uma estrutura. Ficamos bastante satisfeitos com o local onde realizamos o nosso segundo congresso. Então já tínhamos aí um local, que é um evento bem localizado, um evento, desculpa, um hotel bem localizado aqui da nossa capital, Porto Alegre. Então, já tendo essa estrutura pré-montada, vamos dizer assim que foi fácil realizar esse evento, porque felizmente temos aí pessoas gabaritadas para somar e qualificar essa exposição e pessoas aqui, nossos vizinhos. É um evento realizado, e vou dizer assim, ministrado, contando os debates, as palestras, por pessoas de Porto Alegre. Então, isso também torna esse evento bastante especial. Por quê? Porque aqui, dentro dessa província, nós temos pessoas plurais, não são pessoas homogêneas, não têm as mes não, são pessoas que não têm a mesma compreensão política, social, enfim. Mas que, dentro de uma pluralidade com um bom norte moral, faz com que seja possível uma boa troca de experiências, que talvez seja o grande fator desse evento, assim, essa troca de experiências, esse enriquecimento cultural, mas principalmente, eu vou dizer assim, essa troca de experiência, eu acho que é algo que vale a pena de ser salientada. O congresso, ambos os congressos, na verdade, eles foram em 2 dias, no sábado e no domingo. Esse seminário, ele vai ser, um dia, né? Isso. E ele vai iniciar com um debate. Eu gostaria que tu falasse um pouco a importância, assim, de começar com esse debate, ou por que foi escolhido começar com um debate, e apresentasse um pouco dessas figuras que vão participar. Eu já o cito. Antes de tu começar a falar, vamos ter a participação do Marcel Van Hatten, Percival Pugina, Guilherme Benesra, Roque Calage Neto e Diego Casagrande. Bom, a ideia de organizar um seminário, e esse seminário, naturalmente, no que toca inclusive à definição do termo, sendo aí menor do que um congresso, de que um evento com uma densidade maior, se dá por dois fatores. O primeiro é que entendemos que organizar dois congressos ao longo de um ano seria pesado para a nossa equipe, para as pessoas que viriam a comparecer, etc. Entendendo assim, diminuímos o peso, vou dizer assim, ao menos a densidade de um dos eventos e compilamos os temas dentro de um único dia, onde faz com que seja não só um valor mais acessível para que as pessoas possam comparecer, mas também com que nós façamos aí um certo experimento de como fluirá esse seminário. Quem sabe a gente amplie, quem sabe a gente realize mais de um seminário no próximo ano. Enfim, é o nosso primeiro seminário, é um embrião, assim como quando realizamos o nosso primeiro congresso. Nós tínhamos uma série de expectativas, uma série de dúvidas, e que quando o evento ocorreu, nós fomos ali aprendendo e desenvolvendo aquilo que estava acertado, aquilo que nós entendemos que poderíamos melhorar, etc. Então, aqui com o seminário, nós estamos partindo desse embrião. Não é um seminário nesse mesmo molde tradicional da academia. E o nosso debate, que tu bem salientaste, Ronaldo, ele evidencia isso. Porque são cinco pessoas, de biografias, de idades, de perfis, de áreas profissionais completamente diferentes. E isso já mostra que o nosso objetivo é sim fomentar a troca de ideias, a troca de visões, a troca de experiências, no bom sentido, do aprimoramento cultural. Então não é uma simples troca de experiências que você pode fazer pegando um táxi, não é assim. É uma troca de experiências no âmbito cultural, no âmbito político, no âmbito da interpretação dos fatos, no âmbito do, vou dizer assim, da melhor apropriação de um êxito, ou ao menos de boas explicações dentro da temporalidade que vivemos. Então, quando nós falamos de um seminário que tem, por exemplo, um político, o Marcel Van Hatten, quando nós falamos que tem um crítico, um analista político, como Percival Pugina, autor de best-sellers, etc., quando nós falamos do Guilherme Benesra, que coordena um grupo de estudos, que coordena iniciativas, o Instituto Cultural, que é um jovem e que tem uma visão diferente de uma visão conservadora, ele tem uma visão liberal. Quando nós falamos do Roque Calage, que é um crítico, um estudioso político, enfim, doutorados e com toda uma formação acadêmica dentro do estudo e das explicações dos, vou dizer assim, das insuficiências políticas do Brasil. Então nós falamos de um acadêmico. E quando nós falamos de Diego Casagrande, que é um bom jornalista dos fatos, um bom jornalista do presente, o jornalista que está ali à frente das grandes pautas, nós estamos falando então de cinco pessoas diferentes, com visões diferentes, com profissões diferentes, com anseios diferentes, e que com certeza o debate fluirá. Então, as atualidades políticas brasileiras, como o evento será realizado em junho, as atualidades serão as de junho. Eu espero que em junho, por exemplo, nós tenhamos aí novidades melhores do que as que temos hoje em fevereiro. Então, as atualidades de junho serão debatidas por esses cinco, vou dizer assim, debatedores que eu tenho toda a estima e foram convidados pela qualificação que demonstram. Não só é chovendo molhado falar de uma qualificação de um Pugina, por exemplo, mas quando nós falamos de um Marcel, quando nós falamos de um Guilherme, nós estamos apresentando o que é um oxigênio, glóbulos brancos dentro desse corpo do debate político brasileiro. Então, tendo essa proposta, de enriquecer, trazer um debate, trazer uma real troca de experiências, inaugurando, e vamos dizer assim, os nossos seminários, nós vamos ter essa abertura com esses cinco grandes caras, conversando sobre essas atualidades a partir das suas percepções, com toda a liberdade que nós defendemos dentro das nossas participações e eventos que nós organizamos. Sempre saliento isso, os palestrantes, os convidados, os debatedores, enfim, todos são livres para desenvolver as suas afirmações, as suas experiências a partir das suas interpretações, sem precisarem aí seguir um protocolo do que nos agrada. Então não há nada disso, é um evento onde a liberdade ela impera e que você com certeza que irá comparecer poderá desfrutar de uma conversa que promete, assim, sem dúvida alguma, boas trocas, assim. Eu acho que valerá muito a pena esse encontro. Claro que eu sou o cara que está organizando, então é muito clichê eu falar que valerá a pena o evento, porque eu gostaria que todas as pessoas compareçam, quero que todas as pessoas compareçam. Mas esses nomes falam por si, e eu acho que quem conhece um pouco, vou dizer assim, da atualidade dos debates da nossa política, com certeza, ao observar essa lista, sabe que eu estou certo, que eu não estou repetindo um clichê óbvio. Mas o pessoal que acompanha mais de perto, quando tiver acesso aqui ao material, que, com os palestrantes e com o pessoal que vai participar do debate, com certeza vai reconhecer. E a não ser que você, sei lá, seja um comunista inveterado ou alguma coisa assim, você vai reconhecer que são pessoas que têm um mérito já, não são simplesmente reprodutores de slogans, etc. Agora, entrando na parte de palestras, temos aqui a palestra do Marcos Bueira, que vai entrar com a natureza do poder na Constituição das instituições. Inclusive, isso é a tese de doutorado dele, né? Exato. O Marcos Bueira, ele não só foi quem pensou esse seminário comigo, ele também é um amigo e é uma das minhas referências, assim, no campo pedagógico, no campo do estímulo a querer ser professor, etc. Somos amigos há alguns anos, tenho ele como um irmão mais velho, ele puxa minha orelha. E é sempre um prazer, assim, tê-lo palestrando, e essa palestra ainda mais, ela se torna ainda mais especial por ser aí a tese de pesquisa dentro do campo do direito, desse professor da filosofia do direito, esse professor de filosofia do direito. E então nós temos aí essa oportunidade de escutar um pouco as conclusões dessa pesquisa, que culminou num doutorado elogiadíssimo que ele apresentou. Eu já li a tese dele e para mim foi um prazer, eu vou dizer assim, sugerir a ele que essa palestra entrasse dentro do nosso guia de palestras, assim. Então, e ele aceitou, eu fiquei muito feliz, e com isso teremos aí essa boa oportunidade de aprender muito com o Marcos, que quem conhece como professor sabe que eu estou falando, que é um professor, assim, que merece o professor com P maiúsculo, como eu defendo a sua grafia. Perfeito. Depois temos aqui também o breve panorama sobre as relações internacionais brasileiras com o César Roedel. Acho que tu poderia falar um pouquinho, apresentar um pouquinho o César e também por que tu escolhestes, ou se foi tu ou se foi o palestrante que escolheu esse assunto particularmente. Os assuntos foram todos pensados, assim, por mim, tabelando ali com o Marcos. Sim. Mas eu quis pensar o quê? Bom, peguei a história do Brasil e diluí ela em quatro grandes premissas. Uma delas, a explicação, vou dizer assim, no campo institucional, aquilo que temos. No segundo momento, uma palestra que remete ao nosso embrião, ao nosso princípio pedagógico, princípio de fundação, com Anchieta. Certo, A Vida e Obra de José Isso. de Anchieta com Clístenes. Com Clístenes. Aí nós temos uma palestra que alcança, vou dizer assim, a ideia da nossa história, do nosso, talvez, eu vou dizer assim, no campo biográfico, um dos apogeus de nossa política, que é a palestra que eu irei ministrar, que depois a gente provavelmente vai conversar um pouquinho, que é sobre A Vida e Obra de Nabucco. E no caso da pergunta, a palestra do César, que também foi pensada para dar essa completude a alguns pontos de nossa história, alcança a relação do Brasil no que toca o exterior. E essa relação do Brasil com o exterior é um tema bastante complexo. Por que é bastante complexo? Porque é comum os alunos brasileiros escutarem sempre de modo equivocado uma série de fatos que tocam diretamente na relação do Brasil com outras nações. Pegando um exemplo dessas deturpações historiográficas, nós temos, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Nós temos fatos no campo do Brasil com a relação com a Inglaterra que ainda não estão profundamente esclarecidos, ou até digo mais, não estão nada esclarecidos. E o César, que é um professor de relações internacionais, que eu tenho acompanhado o trabalho dele, tive o prazer de assistir algumas intervenções dele sobre esse tema, e também por conhecê-lo, aí não tão próximo no que toca um encontro pessoal, assim, mas por conhecê-lo já há um certo tempo, nos eventos que ele organiza em algumas universidades aqui do Rio Grande do Sul, foi um prazer ter convidado ele, que é justamente os temas que ele estuda, né? E que ele já tem aí trabalhos e textos escritos sobre essa relação do Brasil com outras nações, que é algo bastante complexo, como eu quero salientar, e é complexo justamente pela falta de esclarecimento. É claro que o César não vai ficar durante a palestra apresentando verdades e mentiras, vamos dizer assim, sobre a relação do Brasil com outras nações. Mas isso naturalmente respinga e serve como uma apresentação, vou dizer assim, a um estudo que merece bons aprofundamentos dos nossos historiadores, mas principalmente dos aprendizes de historiadores que já confirmaram presença dentro desse evento e que estão aí com sede de pesquisa, querem estudar a história do Brasil. Eu recomendo aí que esse seja, quem sabe, quem sabe seja o tema, né? Brasil e suas relações internacionais, enfim, são coisas que merecem um bom estudo, porque muda o contexto. Eu vou dar só um exemplo, sim. Dentro de uma aula, de uma sala de aula, o professor critica a relação, por exemplo, da então colônia com a sua coroa, a coroa portuguesa. Então, nós estamos falando aí do momento da extração do ouro, onde a coroa via um quinto de um recebimento que ela recebia diretamente da colônia. Esse um quinto de ouro remete, então, a 20% da arrecadação total. Hoje, por exemplo, dando uma ideia bem econômica, hoje nós trabalhamos mais do que 4 meses, ao que me consta, para pagar impostos que nós não vemos revertidos em nada. Então, onde eu quero chegar com esse exemplo? É que muitas vezes as relações internacionais são estudadas a partir de uma ideia de exploração que está desalinhada ao entendimento pleno do que é ser explorado. Porque se nós formos entender o que é ser explorado, automaticamente nós vamos entender que nós temos um sistema tributário defasado, e esse sistema tributário defasado, para não dizer desordenado, vou utilizar só uma palavra defasado para ficar suave a minha manifestação, nós vamos observar o quê? Que nós temos uma desqualificação, vou dizer assim, estamos cegos no que toca ao nosso entendimento do que ou no que fomos explorados ou se fomos explorados. Então a palestra do César, ela alcança, sem dúvida alguma, esses temas dessa problemática, que eu peguei só um exemplo, poderia pegar outros, até citei a Guerra do Paraguai por cima, enfim, que lamentavelmente o ensino brasileiro, é, de modo corriqueiro, repete os mesmos chavões, os mesmos equívocos. Então a palestra do César tem essa missão de situar de modo mais adequado o Brasil dentro dos seus variados cenários com outras nações. Então, foi por isso que ele foi pensado, porque eu particularmente acho que é um tema que, inclusive, abre aspas, essa ala conservadora estuda muito pouco e que vale a pena prestar aí indicações de fontes, ampliar pesquisas, estimular estudos, etc., e sem dúvida alguma, o César é competentíssimo e capaz aí de corresponder a tudo que eu estou falando aqui. E a vida e obra do José de Anchieta com o Clístenes? Bom, Clístenes é um professor, quem conhece ele sabe do seu talento, é um professor que trabalha com línguas, é um professor de latim, de outros idiomas, já participou, assim como Marcos Boeira, dos nossos dois congressos, nos dois congressos dos anos de 2014 e 2015. E o Clístenes, assim como eu, ele estuda grandes notáveis. E Anchieta, na história do Brasil, ele não foi só o catequista, o pedagogo, o homem que manteve a gramática indígena e que com esse ato nós hoje podemos entender, por exemplo, o esforço dos jesuítas no que toca à educação, o ato civilizacional dentro dessa nação. Anchieta foi mais do que isso. Anchieta pode ser visto de modo absolutamente pluralizado como o maior catequista da história do Brasil, como o grande organizador político das ações de Mendiçá, por exemplo, pode ser visto como fundador do teatro, pode ser, enfim, fundador da imprensa. Tem várias titulações que Anchieta recebe, e o Clístenes vai dar o devido esclarecimento desse que pode ser incluído, Anchieta, pode ser incluído como um dos fundadores do Brasil. Nós temos um bom debate que, infelizmente, no Brasil ele é inexistente, que deveria ser retomado sobre os fundadores, ou quem foi o fundador dessa nação. Nós temos algumas alternativas: o José Bonifácio, Dom João VI, Dom Pedro I, José de Anchieta, Mendiçá. Então, dentro dessa pluralidade, eu vou dizer assim, de biografias, eu pensei uma que foi a primeira e de ação mais ampla, como eu mencionei, até o teatro e outras ações, e que também é um homem que, vou dizer assim, que instruiu, formou o Brasil e que tem uma biografia exemplar, e essa biografia exemplar culminou, inclusive, na sua canonização. Ah, mas Thomas, eu não sou católico, eu não acredito em santo, eu não acredito em nada. Bom, mas a biografia de Anchieta, segundo os seus próprios fatos, mostram que estamos falando aí de um homem reto, de um homem digno, de um homem que o Brasil deveria se lembrar um pouco mais, e a partir dessa lembrança, nós com certeza teríamos aí certas difusões de códigos morais que são sempre muito caros a qualquer país que busca ser civilizado, que talvez seja essa a grande demanda do nosso país. Então, Clístenes, ele vai atualizar um pouco e apresentar um pouco essa vida, essa biografia tão esquecida, tão vilipendiada pelos nossos historiadores e que merece maior conhecimento por parte dessa nova turma que está interessada em estudar a história do Brasil, que felizmente tem surgido e quer estudar a história do Brasil. Você precisa conhecer as biografias que citei, e inclusive, talvez principalmente, a de Anchieta, por ser ele aí a figura que melhor entendeu em seu tempo o exercício da pedagogia, que é a marca dos nossos primeiros passos enquanto colônia ou quanto Brasil português, como queiram, e Anchieta então tem esse valor ímpar. Falando assim a curtas palavras, eu acho que sem dúvida alguma, é uma biografia que irá satisfazer católicos e não católicos, porque será ministrada por um professor sério, com pretensões sérias, e que investiga fontes sérias. Então não é uma palestra catequética, não é nada disso. É uma palestra historiográfica onde, naturalmente, pegando a ideia do que significa catequese, ou seja, é algo que alcança compreensões, inclusive dentro da temporalidade, não só no âmbito da metafísica, não só no âmbito da teologia católica, sem dúvida, nesse caso, a partir de uma biografia de um gigante, como foi em José de Anchieta, nós estaremos aí recebendo uma catequese, mas uma catequese temporal, para quem, de fato, estiver disposto. Porque não adianta você escutar uma série de bons exemplos e continuar aí esperando com que o outro se transforme. Não, o Anchieta é um estímulo, ele é um bom exemplo. E se você escutar essa palestra com atenção, mergulhar um pouco nessa biografia que será apresentada, você com certeza entenderá que grandes mudanças nacionais devem começar preferencialmente por você mesmo. Então essa palestra de Anchieta tem também esse valor, que é um valor de tocar um pouquinho na consciência civilizacional dos nossos brasileiros, dos nossos tupiniquins, a começar, claro, por mim mesmo. Thomas, pode falar agora pra gente um pouquinho do que vai ser a tua palestra, A Vida e a Obra de Joaquim Nabuco? Bom, a minha ideia é, dentro do tempo possível, apresentar para os alunos, para os interessados, um pouco, não só da biografia de Nabuco, mas também do seu pensamento político, das suas fases, daquilo que tocou a sua vida e tornou esse homem o grande abolicionista de nossa história. Enfim, eu quero falar um pouquinho da biografia dele, falar um pouquinho, claro, do seu pensamento político, que é o grande norte da minha exposição, que será o grande norte da minha exposição. A partir desse exemplo, a partir dessa biografia, apresentar um cenário político que explica alguns dos nossos problemas da nossa própria atualidade. Então, Nabuco é atual, tentarei mostrar o quanto ele está atual, e a partir dessa exposição, eu espero, assim como no caso de Anchieta, assim como no caso da palestra do Marcos e do César, estimulá-los para que vocês conheçam o tema que será abordado. Então, o meu interesse é com que as pessoas que forem comparecer ao evento, que saiam dali desejando estudar um pouco o nosso bigode. E esse grande homem, esse grande político, esse intelectual de respeito, esse homem que colaborou, inclusive, para o movimento abolicionista inglês, que tem uma série de trabalhos de correspondência, de articulações políticas, que eu, há alguns anos, estudo, tenho muito apreço, e tendo esse apreço, tendo esse contato com fontes primárias do seu trabalho político, eu acho que será uma palestra. Claro que eu sou suspeito para falar, já que eu estou falando da minha própria palestra, mas não faltará esforço de minha parte de torná-la algo agradável e compreensível, dentro, claro, do tempo que me for fornecido. Ah, Thomas, como assim o tempo que me for fornecido? É claro que os tempos, etc., eu participo da organização, mas também não decido sozinho. Isso aqui não é uma monarquia absolutista, não tem nada disso. Tudo isso é pensado e organizado de modo que flua adequadamente dentro de um ambiente plural as nossas exposições. Então, dentro do tempo que me for possível, estarei aí tentando auxiliar os brasileiros interessados na compreensão, na obtenção de uma compreensão sobre a vida e a obra política de Nabuco. Perfeito. E se tu fosse dizer assim, qual o objetivo que tu deseja alcançar? Se tu pudesse dizer assim, olha, o cara que fornece seminário, eu quero que ele saia, pelo menos ele tem que ter entendido isso. Primeiro, assim, é entender a política brasileira de um modo bem mais amplo do que uma dualidade PT-PSDB, por exemplo. Entender a política brasileira a partir de uma leitura que alcança biografias, ausências de grandes biografias, que alcança compreensões políticas que ultrapassaram a sua temporalidade. Desejo que aqueles que forem comparecer ao evento, que entendam a natureza, vou dizer assim, da constituição do Brasil enquanto Brasil, que melhorem um pouco na leitura sobre a sua própria pátria, sobre as suas complexidades, enfim. Então, o meu desejo, sintetizando tudo isso dentro de um único, é com que você vá de espírito aberto e com essa premissa, você saia dali abastecido dentro das suas necessidades. Nós temos hoje um cenário muito limitado no debate político. Nós temos uma série de conservadores que não sabem o que é ser conservador, que não têm conhecimento algum sobre sobre a sua própria história política, liberais com as mesmas deficiências, assim como nós temos pessoas de esquerda com a mesma deficiência, até em maior quantidade, fazendo a justa distinção. E dentro dessas problemáticas, eu acho que esse tipo de evento vem para qualificar os interessados. Então, se você não quer ser efêmero, se você não quer ser o idiota que simplesmente está dentro da bagunça e tentando solucionar os problemas nacionais propondo mais bagunças, você com certeza encontrará boas bengalas intelectuais nesse evento. E eu acho que esse é o meu grande desejo, que você vá com o espírito aberto para escolher as suas bengalas e compreender com isso uma forma de caminhar melhor dentro do furacão chamado Brasil. E então, lembrando que dia 5 de junho será o seminário, e quem quiser participar, como pode fazer? Nós temos o nosso site, acivilizaçãocursos.com, ali tem o local de inscrições. Um valor está bem acessível, pode ser parcelado, pode ser pago por cartão de crédito, via depósito, enfim. Então tem várias alternativas ali na forma de pagamento. O evento tem esses meses aí, que ele foi divulgado com toda uma antecedência para facilitar o comparecimento, a organização de todos. O evento iniciará de manhã, findará à tarde, vocês terão direito ali a coffee break, nós teremos os intervalos, teremos hora para almoço, enfim. O evento será realizado em um hotel que dispõe de toda a estrutura para para a nossa melhor obtenção do saber. Então, está aí essas explicações de logística. Mais informações no nosso site, no link do evento no Facebook, na nossa página Civilização Ocidental, comigo no Facebook, com o Ronaldo. Então, assim, enfim, não há para ter dúvidas. Se você tiver dúvidas, nós estamos aí à disposição para prestar todo tipo de esclarecimento que te for necessário. Com certeza. Então, vai lá na página da Civilização Ocidental no Facebook, curte lá. E nos vemos no próximo podcast. Espero que todos tenham curtido. É isso aí. Valeu, Thomas. Valeu, Ronaldo. Abração.